Começa agora Ensino Básico em Revista, mais um programa da Rádio UFSCar, coproduzido com a comunidade. Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, são 11 horas e 8 minutos. Está começando o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio UFSCar e a Escola Jesuíno de Arruda. Esse programa é apresentado por mim, professor Toninho, e pelo professor Maurício, aqui presente, sob a direção do nosso querido amigo Diego Doemo, e com a produção da comunidade da escola. Como já é do conhecimento de vocês, esse é um espaço de educomunicação, onde estudantes, professores, alunos, funcionários, especialistas de educação, além de pessoas da comunidade, falam sobre educação. E hoje, falando em comunidade, hoje nós trouxemos aqui alguns alunos universitários, né, da USP. A Gabriela, Trombeta, o Henrique Oliveira. Oliveira, é você? Henrique Schoit e a Luísa. Luísa? Isso. E aí, tudo bem, Maurício? Tudo bom com você? Tudo bom. Bom dia, professor Toninho. Bom dia, alunos. Bom dia. Jovens aqui da USP de São Carlos. É o Diego. Bom dia, Diego, nosso companheiro aqui de programa diário aqui também, vendo a sua opinião. É sempre uma satisfação, um prazer estar novamente nesse programa. Bom dia a todos os ouvintes. E que nós vamos estar hoje diversificando também. Nós nunca trouxemos aqui pós-graduandos da USP, graduandos da USP. Uhum. Nós temos graduandos de arquitetura, de engenharia de produção, não é isso? E nós vamos conversar um pouquinho sobre vários assuntos com vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia em termos, né? Porque eu acho, como a gente está com uma instituição muito querida na UTI, para uns para o bem, para outros para o mal, mas o fato é que ela está na UTI. Mas vamos começar. Vocês estão aqui, né, gente? Ah, não tem como, né? Hoje, dia 12, a resposta saiu agora há pouco, né? 6 horas da manhã, que foi anunciado o afastamento da presidenta. Então acho que fica um pouco difícil de não comentar, mas acho verdade. Que o assunto hoje não é esse, passagem. Esse é o espírito que está aqui por todo o Brasil, vamos dizer assim, nos próximos dias. É um fato histórico. Histórico. É verdade. Então, como eu disse, eu particularmente não acho, mas há quem ache que seja para o bem. O fato é que ela está na UTI. Então, mas nós vamos falar sobre o projeto, né, que vocês vêm desenvolvendo lá na escola, que é um projeto de uma horta comunitária, né? E vocês já tiveram os primeiros contatos com os alunos. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre como é que tem sido. Bom, acho que gostaria primeiro de perguntar, você quer que a gente comente um pouquinho desde como a gente iniciou o projeto? Isso, bom, cerca de setembro do ano passado, a gente teve um acompanhamento, surgiu essa oportunidade de ter um acompanhamento com um aluno do mestrado da Engenharia de Produção. Inclusive, queria fazer um agradecimento especial para ele, o Vitor Macu, porque foi de grande ajuda o treinamento que ele deu para a gente. E ele deu uma abordagem bastante diferente para ele, para a gente, que ele fez diversas dinâmicas com o nosso grupo, visando o que a gente queria fazer no nosso projeto. Então, uma das dinâmicas, a gente uniu as nossas habilidades, as nossas paixões, e colocou na mesa quais os problemas que a gente vê na sociedade. E foi bem interessante porque, aliando tudo isso, a gente chegou no tema da educação e, mais especificadamente, no tema da evasão escolar. A partir disso, a gente fez uma série de pesquisas de campo. A gente foi em várias escolas de São Carlos, escolas públicas. E a Jesuíno de Arruda foi uma das escolas que a gente mais sentiu que se enquadrava no nosso projeto e também foi uma das escolas mais receptivas com o nosso grupo. Na escola Jesuíno de Arruda, nós temos um projeto, nós temos uma previsão já, inclusive foi apresentado esse projeto o ano passado. Nós escrevemos esse projeto que tem fazer a horta na escola, uma compostagem também, né, uma composteira que seria feita de tijolos e também com reaproveitamento de água da chuva. Isso tudo no mesmo projeto. Isso já está sendo previsto lá. E quando vocês apareceram, inclusive esse projeto de horta está sendo bastante difundido em toda a cidade. Eu não sei se porque vocês começaram com isso, ou se o próprio governo do estado está apresentando algumas vertentes nesse sentido. A escola Arlindo Bittencourt também está com a intenção de fazer uma horta na escola, e vocês poderiam também participar disso lá também, pela experiência que vocês já têm, tá certo? Eu, particularmente, eu acho muito proveitoso, inclusive eu acho que nós deveríamos ter uma horta em cada casa, em cada quintal, em cada varanda, sabe? Uhum. Meu sobrenome é Ortega, acho que isso diz alguma coisa. Maurício, até peguei aqui uma matéria de 2013, uma cidade inglesa que ela é tomada por hortas. É a cidade de Todmorden. Eu já vi essa reportagem na televisão. A outra escondida atrás do monitor. Sei. As pessoas são incentivadas a realmente a plantar nas suas casas. Então a delegacia, por exemplo, você entra na delegacia e pega um pé de couve e corta, e não é roubo. Você legal, não está roubando. Legal. A ideia é que realmente seja compartilhado, né? E ações aqui em São Carlos, não sei nessa gestão da prefeitura agora, mas nas gestões anteriores, inclusive porque eu fiz um vídeo junto com as professoras, na rede municipal, muitas professoras estimularam, inclusive, hortas verticais. Porque, como você falou, todo mundo devia ter em sua casa. Mas sem hoje dúvida. Muitas casas não tem quintal, falta, né? Espaço, né? Mas sim, não justifica não ter lá o seu canteirinho com cheiro verde, com uma verdura, sem ou dúvida. Tomate. Isso é possível dentro até de apartamento. Eu tenho uma horta vertical na minha casa. Ah, eu tenho então, temperos, eu tenho alguns vegetais assim, de fácil cultivo, né? De pequeno porte, que dá muito certo. É muito legal e sempre está uma experiência também que vocês podem até dizer sobre isso. Sim, inclusive lá na escola a gente está, além da horta convencional, a gente também pensa em fazer formas alternativas que se enquadram em lugares menores, como apartamentos e casas que não tem tanto espaço para ter um lugar no chão para plantar. Então, por exemplo, nessa primeira fase do nosso projeto, a gente está querendo fazer uma horta em garrafas PETs. Então, ela, como ela é muito pequena, dá pra ela... Adaptável pra qualquer lugar, né? Sim, então tipo, fica bem viável pra eles levarem pra casa e passarem essa ideia adiante. Mas vocês estão desenvolvendo esse projeto da horta, né? Mas o objetivo é fazer com que a escola, né, seja atraente, né? Vocês são, sim, de que área que vocês fazem graduação? Bom, cada um do grupo é de uma área. Por exemplo, eu faço arquitetura e urbanismo, mas me interesso muito por esses projetos sociais e pela área de educação. Eu tenho uma grande paixão. Na realidade, a gente está unido pelo Enactus mesmo, né? Pela causa. Então, a gente procura essas comunidades que precisam de algum auxílio ou alguma oportunidade de melhora, e tenta dar uma base para elas. No caso do Enactus Caso, né, a gente tem vários projetos e o nosso caiu com educação. Então, a ideia é que a gente motive as crianças que a gente tá trabalhando a gostarem de aprender. Tipo, elas procurarem conhecimento e não ficar mais naquela escola, eu não gosto. Porque a gente vê com o acompanhamento, né, em todas as discussões que a gente teve, que é a base para tudo, né? Uma boa educação forma o caráter, forma o que a pessoa vai ser profissionalmente. Então, agindo nisso, a gente procura melhorar o futuro dessas crianças e da sociedade também como um todo. Eu queria só perguntar, o que é o Enactus? Bem, o Enactus é uma organização internacional, então presente em mais de 36 países. E a gente tem times em universidades e a gente é com o apoio de professores e líderes de negócios. A gente desenvolve projetos autossustentáveis. Como assim? A gente faz projetos que sejam sustentáveis ambientalmente, economicamente, socialmente, e que possam ser repassados para as pessoas, que quando a gente sai da comunidade, elas conseguem manter o projeto. Essa é a intenção. Fazer não um negócio pontual, mas um negócio social que pode ser repassado por elas mesmas. A gente faz um empoderamento humano. E vocês estão em que período da faculdade ou da universidade? Eu estou no segundo... No terceiro, desculpa. Nós temos várias... Aqui, vários. Sim, realmente o nosso projeto, a gente se une realmente... por essa causa do Enactus, né? A gente tem pessoas de todos os institutos da USP e pessoas desde que estão no primeiro ano até, por exemplo, o Henrique, que está na pós. Então é bastante interessante. Mas eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque é muito bom a gente ver aqui universitários que são iniciantes, na verdade, na carreira acadêmica, na vida, vocês preocupados com a educação. Isso é muito importante. E também com projetos que, além de sustentáveis, são projetos duráveis, que devem permanecer, vocês devem semear isso na sociedade. Sim, isso que eu vejo certeza. Que é muito importante. E eu gostaria de saber também de vocês, qual é o número de alunos que participam desses projetos na escola? Lá na USP a gente conta com mais de 40 estudantes de todos os institutos da USP e pós-graduação também a gente aceita. Então a gente teve bastante pessoas querendo participar dos projetos, mas infelizmente a gente tem que limitar um pouco, mas com esse grupo assim a gente está conseguindo ter bastante impacto nas comunidades. O Enactus, o time possui 43 membros, porém nós somos divididos em 4 projetos, cada projeto com média de 8 pessoas. No nosso projeto atualmente a gente tem 8 pessoas estruturando mesmo, mas sempre vai alguém também para estar dando uma ajuda. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical com a música Passaredo, de Chico Buarque. Aliás, é dentro do tema, né? A gente está tentando colocar a natureza. Repinta silvo, oi pinta roxo, meu urapuru. A chega e vira, engole vento, saíra inhambu. Foge asa branca, vai patativa, dor do tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo, xoxinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, o tchariti. Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E quero, quero, o tico, tico, quando um pardal chapim. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje conversando aqui sobre horta, né? Sobre horta comunitária, com alunos universitários da USP, a Gabriela Trombeta, o Henrique Oliveira, o Henrique Goenchoite e a Luísa Amber. É isso, Amber? Amber. É, você estava falando, Maurício, que essa coisa da horta é possível praticar, né, em casa? Sim, sem dúvida. Ainda eu tenho, realmente eu tenho algum espaço em casa que dá para desenvolver algumas brincadeiras desse tipo, né? A horta, uma compostagem. E eu também tenho um outro projeto que vocês poderiam também se inteirar. Em São Carlos existe você fazer o lixo, a partir do lixo orgânico, você fazer um adubo. Uhum. E é um adubo de muito boa qualidade. Isso é feito aqui na nossa cidade também. E esse adubo é usado na horta municipal. Certo? Então é uma. Porque é muito importante isso, porque você reduz, olha gente, 70% do lixo doméstico, que é o lixo orgânico. Casca de fruta, restos de alimentos, né? Principalmente cascas de alimentos que o pessoal descarta. Isso aí é usado. Eles fazem essas lasleiras que eles fazem e fazem esse adubo. É um processo bastante interessante também. Bem, não sei se vocês já ouviram falar desse processo. Sim, seria bem interessante a gente poder meio que criar um ciclo, né? Sim. O resto de alimentos da merenda deles Sim. poder ser utilizado na composteira e depois os próprios resultados da horta serem utilizados por eles, talvez dar um complemento na merenda, alguma coisa diferente, uma produção orgânica, né? Isso aí já existe, né? Inclusive também a produção orgânica também, que é uma coisa também que está cada vez mais incentivada, né? Ulisses, essa compostagem é muito complicado, dá para fazer em casa? Você citou. Dá para você dar umas dicas aí para os ouvintes? Olha, professor Toninho, eu faço a minha com uma caixa d'água. Uma caixa d'água de 100 litros, tá certo? Eu coloco os restos, assim, porque na verdade eu também já aprendi agora alguma coisa de aproveitar as cascas dos alimentos. Por exemplo, a casca da cenoura frita é uma delícia. Dá para comer de aperitivo, é muito bom. Certo? Mas como a gente descasca bastante, eu faço a papinha do meu neto lá e eu descasco bastante cenoura, abobrinha, você tem bastante coisa que essas cascas que sobram, isso aí eu coloco na caixa d'água, vazia, né? Coloco uma camada fina de terra por cima e vou fazendo em camadas. No prazo de um ano, você tem um adubo de primeira qualidade ali. Você tem uma terra... Já tá cheia. É, depois de um ano você vai jogando sempre uma camada, conforme você só vai é colocando. É importante, né, ter uma rede, alguma coisa que você tampe. Não, você tem que ter a tampa da caixa d'água. É, a caixa d'água tem que ser tampada. Ela tem que ser tampada e como a caixa d'água que eu tenho não é a plástica, se for a plástica, que a tampa é mais leve, você tem que colocar alguma coisa sobre a caixa, a tampa, né, para que ela não voe com o vento. Né? E você também tem que deixar isso na sombra, manter uma certa umidade e dá muito certo. Certo, eu coloquei algumas minhocas lá também, está muito interessante agora que eu estou vendo o crescimento dessas minhocas. Não tem que ser furada. Não, muito pouco. Muito pouco. A água do próprio alimento que você coloca já é praticamente suficiente, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas hortas vocês já conseguiram mobilizar? Ou qual que é o plano de ação para frente agora, assim, neste ano? Não sei. Quando começou o projeto nesse formato? Bom, sinceramente, agora é a nossa primeira horta, então a gente está aprendendo bastante, mas a gente já tem um projeto num assentamento rural, no Santa Helena, não sei se vocês conhecem, e lá a gente está ajudando eles no escoamento de produtos, e lá eles têm esse diferencial da produção orgânica, então muitas coisas também a gente meio que tem uma relação com eles, questiona como parcerias, até mesmo parcerias, então... Mas agora é algo novo, né? A gente está implantando agora na Jesuíno, então acho que é algo novo tanto para a gente quanto para a escola e espero que dê certo aí essa parceria. E como tem sido a reação dos alunos? Eles estão entusiasmados com a experiência? Bom, na sexta-feira foi nosso primeiro dia. Primeiro. E a gente achou que ia ser aquela coisa igual de universidade, que o professor pergunta e ninguém responde. Não. Mas eles são super participativos, eles ficaram muito animados. A gente fez o plantio do feijãozinho só para dar uma motivação inicial. E eles, a Vanderly, coordenadora, hoje já me mandou uma mensagem dizendo que eles estão super animados porque já está brotando e eles querem plantar em outro lugar. Então eles estão super interessados. Você é a Gabriela, né? Isso. Gabriela, você colocou um aspecto interessante que eu gostaria de destacar. Você falou assim, a gente achou que fosse que nem na universidade, onde o professor pergunta e não há resposta, quase ninguém quer participar. E quando você lança qualquer ideia num sexto ano do ensino fundamental, a classe inteira quer participar. Fica difícil até a gente conseguir trabalhar, exatamente, às vezes, pela quantidade de alunos que querem participar. E conforme você vai crescendo na escola, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, a hora que chega no ensino médio, o aluno já não quer participar mais. A minha pergunta é justamente essa, até para provocar um pouco. Por que que o aluno vai perdendo interesse na escola? É a escola que está transformando esse aluno em seres desinteressados? Pelas experiências que eu tive, né, como aluno, eu vejo que conforme você vai avançando de série, né, vai avançando de ano, você começa a ter uma pressão do vestibular que você não pode errar, né? Você faz o vestibular e se você errar, você tá fora. Então, eu acho que eu particularmente fico com muito medo de, até hoje em dia, né? Acho que todo mundo aqui, né, todos nós da graduação, tipo, levantar a mão na sala e perguntar alguma coisa, porque acho que vai estar errado, acho que é uma pergunta besta, mas quando você é criança, você não pensa isso, né? Você faz e depois pensa. Depois você começa a pensar e depois fazer, e aí você acaba não fazendo. É, eu... Autocensura, né? É, eu acredito que sim. Seria interessante a gente procurar um jeito, né, de manter essa fazer e depois pensar. Eu como tenho experiência nos dois níveis, né, eu dou aulas no fundamental e no médio, eu percebo que no fundamental, Maurício, eles têm mais essa vontade, essa curiosidade. Já no médio já ficam mais reservados. A gente observa que no médio já não é assim. Eles perdem um pouco essa espontaneidade. É a censura, foi o que ele colocou ali, é autocensura. A pessoa fica mais crítica com relação ao que ela vai falar. E o medo de errar, né? De repente o medo de errar está cerceando muitas coisas que nós poderíamos fazer, nós não estamos fazendo pelo medo de errar. É, até em casa, né? Você chega lá para sua mãe, ela tá falando para você, pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa, não vai fazer isso sem pensar. Então... E também por isso que eu perguntei, lógico, uma atitude pensada é sempre uma atitude mais sábia, lógico que você tem que pensar em tudo que você faz. Mas justamente por isso que eu perguntei também o número de alunos da graduação e da pós-graduação que estão participando desses projetos. Porque vocês estão hoje com muito menos medo de errar do que nós tínhamos. Tá? Eu falo isso que já passaram 30 anos da minha graduação, 30 e poucos anos, e realmente é isso. Hoje vocês têm menos medo de errar do que nós tínhamos. É. E isso é muito bom. Diego, você que é um profissional muito bem, né, resolvido. Já. Nossa, não, estou pensando em mudar de área já. Fazer montar medicina. Um açougue. Fazer medicina. Você concorda com esse ponto de vista aí? A gente tem que ter necessariamente esse medo de errar? Ah, eu acho que não. Acho que não pode ter medo de nada, né? O medo atrapalha muito. Medo de falar em público atrapalha você. Estão com medo do microfone aqui, pô? É. Né? E eu acho que, enquanto estudantes, é que, assim, depois você vai ficando com medo porque a vida adulta vai te prendendo a prestações, a dinheiro, né? Eu lembro que quando você é estudante, isso é um problema. Claro que não tem o dinheiro, mas você também não tem muitas contas, né? Não é nem problema, você já não tem. Mas eu acho que o mais legal de ver é que, assim, a universidade, ela não é aquela coisa igual a escola, que é, eu vou para a escola, eu estudo, eu volto para casa e fico em casa, né? A universidade, ela é um espaço de sociabilidade, de união, para causas que vão além, né? No caso de vocês, vocês estão se juntando arquitetos e engenheiros, que tradicionalmente são quase inimigos, vamos dizer assim, rivais, não inimigos, na graduação, para um projeto que vai para a sociedade, que vai para além, vai para a extensão mesmo, né? Não fica presa dentro do campus, que vocês também poderiam fazer ações somente para os estudantes, nada seria contrário a isso. Mas eu acho que o legal de vocês é que vocês estão se unindo para uma causa que vai além, e vai além até do tipo de formação que vocês estão fazendo, né? Não está dando uma assessoria de arquitetura, não está dando uma assessoria na engenharia, está dando uma coisa... Até vocês estão aprendendo, eu acho, né? Sim, plantar não é fácil. É, tem que correr bastante atrás. Tem saúva, tem sol, tem granizo. Não é fácil ser agricultor nesse país. Nada já fácil. Dizia lá, né? A saúva que acaba com tudo. Eu tenho um problema de saúva no nosso jardim aqui da rádio. Mas eu acho que está aí o desafio, porque a gente vai ter que mudar a nossa sociedade. Essa colocação do Diego é muito importante, uma vez que ele tocou no assunto, que desenvolve um projeto, um trabalho que sai da universidade. Eu sempre tive essa colocação, eu falava que o pessoal da Universidade Federal, que hoje não acontece mais isso, tá? Mas no passado... Quando eu vim para cá ainda era assim, bem fechado. No, né, passado, exatamente. Muros, né? Eu dizia o seguinte, a universidade tem que lembrar que existe uma cidade do outro lado da pista. Isso nós falávamos, hoje não. Hoje, tanto é que a Rádio Fiscar faz esse trabalho. Sim, sim. Faz desde o início. Desde o início, inclusive abrindo espaço para as escolas. E os projetos do Jesuíno de Arruda, nós também tentamos extrapolar o muro, né? Passar do muro da escola. Eu acho que isso é importante, Maurício. A escola tem que ter iniciativa também. Exatamente. Exatamente. Então, eu queria testemunhar disso, né? Eu fui lá, quando ele dirigia a TVE, eu fui lá insistir com ele, me deu espaço. Nós estamos tentando um programa de televisão também na escola, já gravamos o primeiro programa, vamos tentar outros agora. É uma dificuldade muito grande. E é aquele negócio, para essa questão da comunicação, ela é real? A internet, os celulares gravam, filmam, editam? Quer dizer, é possível fazer, não é um investimento muito alto, né? Então tem que ter esse tipo de formação. E o que vai vir para o futuro é isso. Se você não conseguir escrever com imagens, conseguir fazer um audiovisual para o que você está fazendo, você está sendo quase um analfabeto nesse século XXI. Você acha que a transmissão radiofônica vai entrar em desuso? Não, eu acho que não. Acho que é mais, né, porque a internet englobou isso, né? Englobou isso. Hoje você ouve rádios no mundo inteiro. No meu celular. Antigamente você ouvia em AM... Aquelas rádios que chegavam, sei lá como, do Paraguai, né? Tinha umas coisas assim, eu via na casa da minha avó. Mas o que eu quero falar também é com a questão da horta mesmo. Ondas curtas. Eu acho que a sociedade... Ondas curtas. Curtas. Eu acho que a nossa sociedade, pelo que se faz uma previsão aí, é insustentável essa relação de consumo para tantas pessoas no planeta. Não vai dar. Até eu lembro de numa palestra que falou, estão vendendo McDonald's para chinês. E chinês não tem nem vaca. Então, da onde vem a carne do McDonald's? Vem da Amazônia. Então, você começa a ter uma devastação planetária para uma coisa que não vai trazer sustentabilidade, não é equilibrado. Então, ter hortas em casa, numa sociedade em que vai faltar comida, em que a coisa não vai ser tão bonita como se pinta, é fundamental. E colocar... Eu acho que vocês estão um tanto de universitário levando isso para o seu conhecimento e está colocando a cidade para também se pensar e fazer isso. E colocar um boizinho em cada quintal também. De chinês também. Né? Então, mas mesmo... Eu tenho um filme que foi patrocinado, foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, chama Cowspiracy. E ele fez essa conta. Tá bom, então todo mundo vai ter um boizinho em casa. Não cabe. Tem que sair todos os seres humanos, deixar os boizinhos aqui e a gente pegar em outro planeta para comer essa carne. Não cabe. Então essa conta também não fecha. Então a gente tem que ter um consumo consciente. 40% dos alimentos são jogados fora. Né? Tem até um vídeo muito bonito que eu vi Exato. Na internet esses dias que mostra o moranguinho feliz saindo da horta. Ele tem toda uma vida, mas ele vai no lixo, porque fica na geladeira, abandonado, ninguém come ele. Então, assim, 40% dos alimentos. Então, tem essa mudança que a sociedade vai precisar mesmo. Eu acho que um grupo de jovens dispostos a começar a pensar e agir, poxa, isso é muito legal. É uma ação política, em última análise, né, que vocês estão tendo. E aí, ó, puxando aí o sardinha para eles e puxando o compromisso do vereador aqui presente, acho que são projetos que precisam de apoio aí também para ser espalhado nas outras escolas, para poder seguir, acho que, né, não só neles, mas como sendo eles os promotores dessas ideias. Olha, né? Diego, quando esses assuntos são trazidos, eu fico que nem uma criança de sexto ano. É sério, o meu olho até brilha e eu já quero estender isso para outras escolas. Sabemos como fazer. Infelizmente, a gente vai esbarrar numa série de barreiras e de dificuldades que nós vamos ter nas escolas, certo? Que vai desde você fazer o canteiro, sabe? Quem vai fazer esse canteiro? Como é que vai ser esse canteiro? Como é que nós vamos adubar esses canteiros? Vai ter esterco? Esse esterco vai ficar onde na escola? Esterco na escola? Ô, professor... Sabe? Então, nós vamos esbarrar em várias barreiras, nós vamos ter várias dificuldades que a gente teria que superar. E aí você vai desanimando no meio desse trajeto, dessas dificuldades. Mas o que puder, que eu puder ajudar vocês, tá? Estamos à disposição, sim. Agradeço. Inclusive, né, acho que colocar esse ponto, porque todos os nossos projetos, né, para as comunidades, não existem sem as comunidades. Então, a gente não chega com um projeto pronto. A gente precisa da motivação nossa, mas também da comunidade para estar fazendo. Se a Jesuíno não aceitasse, não tivesse motivada e aberta para esse projeto, não existiria. Eu posso abrir, assim, eu tenho muito contato com as diretoras das escolas da rede municipal, quase todas as escolas da rede municipal, e coloco vocês à disposição, essas escolas em conversa com vocês tranquilamente. Eu sei de algumas diretoras que aceitariam e que já tem inclusive um projeto de horta na escola. Ele é assim mesmo, viu, gente? Não é interesse político, não pode crer. Não. É verdade, eu tô uma coisa falando, leva falando a outra. De coração, tô falando de coração. Uma coisa leva a outra, Toninho. Isso aí você sabe de coração, Maurício. E é espalhar, né? Não é necessariamente eles que vão lá plantar. Eles têm que espalhar essa ideia e aí eu acho que tem essa ajuda, acho que é muito legal possível. É uma ideia. Isso, com certeza, né? A nossa ideia não é só implantar a horta na escola, mas tentar levar essa cultura para as casas, como a gente discutiu aqui bastante, sobre a horta em casa e para outras escolas também. Gente, nós vamos fazer mais um intervalo, vamos ouvir agora Borziquim, música de Tom Jobim, composta em 1987. Deixa o mato crescer, deixa o mato deixa a anta cruzar o rio, deixa o índio vivo no sertão, deixa o índio vivo no, deixa o índio vivo, deixa o índio, deixa, deixa. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre projetos pedagógicos aqui, hoje especialmente o projeto desenvolvido por universidades da USP, né, que trata-se de uma horta, no sentido de fazer com que a escola fique mais agradável, mas também por trás disso tem um aspecto muito importante, né, que é desenvolver a consciência, né, dos alunos para a questão do meio ambiente. E nós na escola, a gente... sempre desenvolvemos projetos. É uma escola, meu amigo Maurício aqui, por isso que eu tenho ele em alta consideração, a gente sempre desenvolveu, né, Maurício? Desde alguns anos a gente vem desenvolvendo projetos. Eu acho que a escola dos dias de hoje tem que ser assim, não pode ser mais só aquela escola restrita às quatro paredes da sala de aula, né? Então a gente, esse projeto, por exemplo, de rádio, vem desde 2004, né, Maurício, que a gente vem desenvolvendo, educomunicação. A gente desenvolveu também um projeto de literatura, em que os alunos tinham um espaço no principal jornal da cidade aqui, um espaço para eles publicarem os seus textos. Infelizmente, por causa da crise, a gente acabou perdendo, mas nós vamos voltar, né, Maurício, vamos tentar novamente isso. É isso, amigos. E esse já é o último bloco, né? Nós estamos aqui mais para nos despedir. Eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o que vocês acharam dessa experiência de estar aqui no rádio, falando sobre esse projeto de vocês, na rádio. Eu achei bem importante a gente ter esse espaço, agradeço muito, porque a gente faz um trabalho, não esperando reconhecimento, mas quando vem, é muito, muito importante e dá muito ânimo para a gente continuar e trazer mais melhorias para a sociedade, né? A gente já ganha tanto estudando numa universidade pública, então retribui um pouco, é sempre... Poxa, muito bonito isso da sua parte. Parabéns. Acredito que, acho que no meu primeiro dia de aula, o diretor comentou que não é porque é uma escola, uma universidade pública que a gente não paga, né? A sociedade que está pagando para a gente estudar ali. Todos pagamos. Então, a gente precisa retribuir de alguma forma. Eu queria agradecer também a oportunidade. Acho que foi o que a Luísa falou. Muitas vezes a gente faz sem pensar no reconhecimento. E é muito legal quando surgem essas oportunidades. E para mim foi bem legal. Nunca tinha conversado numa rádio. Foi bem legal. Você gostou bastante, né? Não, mas eu acho legal esse espaço que vocês dão, não só pra gente, mas pra comunidade, abordando um tema bem legal, que é a educação, que é a base de todas as pessoas, né? Então acho bem legal a oportunidade que você deu pra gente e também que vocês deixam aberto aí pra comunidade discutir. É isso aí. É o objetivo da rádio, né, Toninho? Sempre isso, abrir, acho que São Carlos precisa ter um espaço para que projetos que muitas vezes a mídia não está muito interessada, né? São projetos pequenos, você pensar aí nos acidentes, nas mortes, em tudo isso que a mídia gosta de consumir bastante. A Rádio Fiscal tem que ter essa visão diferenciada e a educação sempre tem que estar em pauta aqui. Acho que esse é o nosso objetivo. Inclusive, eu gostaria que vocês assumissem um compromisso com nós aqui do programa Ensino Básico em Revista, de voltar aqui nesse programa daqui um tempo e trazer umas verduras pra gente. Esse é o objetivo. Não, o objetivo é ver como é que anda o projeto, como é que está, como é que vocês conseguiram afofar a terra, nas terras duras, as escolas que estão secas ali, ressecadas, cheias de mato. Eu quero firmar o compromisso, gente, do próximo programa sobre esse assunto, que a gente possa trazer alguns alunos já, né, que estão participando do projeto, para ver a reação deles. Uma verdurinha sempre é bom. É isso. Acho que ele não falando. Tá. Não, eu achei muito legal a gente vir aqui participar, né, porque entra muito no que a gente falou no bloco passado, que aquele medo de errar, né? A gente está aqui, primeira vez que a gente vê na rádio, está se desafiando e quebrando essa... Ah, eu vou ficar quietinho, vou ficar no meu canto, porque a faculdade é isso, né? As experiências que a gente tem agora, a gente quer passar para eles não errarem mais, né? De não perder essa espontaneidade. Isso.